agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Estamos para mais uma viagem no Expresso 80, um passeio pela pop rock dos anos 80. Iniciamos a viagem de hoje com os Time Bandits e o tema Endless Road. Agora, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. It's in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. In the night, Depois de Lessons in Love dos Level 42, vamos ouvir Big in Japan dos Alphaville. These days it's hard to ouvimos o Fergal Sharkey, A Good Heart. Agora, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Welcome to Estivemos com a Alison Moyet, Is This Love. Agora, os Talk Talk, Such a Shame. Such a shame to believe in this game, a laugh on every face, and that's a shame. Till I'm finally left with a mate, tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Jamais ne reviens. le Gange ou l'Amazone. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji ou Fujiyama. Franceses Desireless, Voyage, Voyage. Agora vamos para a alemã Sandra, Maria Madalena. Thank you. Foi a eletrizante Yaz com os Plastic Population, The Only Way Is Up, agora em Enola Gay dos Orchestral Maneuvers in the Dark. Cashel, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Agora Tainted Love do Soft Cell. De Boy George, dos Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Agora Limahl, a solo, com Never Ending Story. Isn't it? Thank you.

foi a Irene Cara, What a Feeling. Agora os Joy, Touch and Touch. Do it, we still do it.

continuamos no Brasil com os Capital Inicial, música urbana, agora os Camisa de Vênus, Eu Não Matei Joana d'Arc. Lá nos livros. Agora os chutes e pontapés, conta-me histórias. Agora os OHF, Geraldine, do álbum À Flor da Pele, de 1981. Assim chegamos ao final de mais uma viagem no Expresso 80. Sem antes combinar com vocês que para a semana, no mesmo local, à mesma hora, cá estaremos. Ficamos com duas músicas para encerrar a viagem. Primeiro o instrumental Cristal de Tó Neto e depois o resumo This Will Be The Last Time. Até para a semana. Thank you. confusão.